aconteceu. Teu cheiro nos meus panos traz a certeza de que eu não tava sonhando. Confesso, eu sinto uma agonia em pôr a chave no contato e ter que pisar nesse acelerador. Esse clima de despedida pelo retrovisor, vendo a distância e aumentando como isso castiga. Ainda na brisa dos seus cuidados, idas e vindas, noites perdidas, e eu nem pouco preocupado. Deixa o mundo acabar lá fora, que eu tô pouco preocupado com o fim dos tempos. Se tudo se despedaçar, ninguém vai avisar. Então vamos fazer valer aqui cada momento, cada carícia e cada gota de suor. Sente seu corpo aceso em cada movimento. Trago malícia, vontade de fazer o melhor. Não trago amor, mas saudade é um sentimento bom. Que eu quero matar cada passo seu, seja que eu quero matar cada passo seu, a cada beijo seu. Teu cheiro nos meus panos é a fragrância que eu tava precisando. Bolando os planos com a memória longe, lembranças vão e vêm, cada momento tem a sua essência, não se esconde. Faz recordar, vejo o tempo passar com tantas coisas pra dizer. Tô pronto pra te aproveitar, te descobrir, te desvendar, te envolver. Só não tô pronto para prometer. Sigo meu rumo, as horas vão, então eu me acostumo. Mas sua ausência faz minha mente sair fora do prumo. O seu calor é o melhor remédio. Prepara mais uma dose pra eu poder fugir desse tédio. Vai, como quem não quer nada, deixando suas marcas em cada fragmento. Entendo seus argumentos quando digo que eu não trago amor, mas que saudade é um sentimento. Ao me despedir de você, dá um aperto no coração. Meu motivo pra viver e a força que preciso encontro em você. Sei que vou estar outra vez acompanhado da solidão, mas bem lá no fundo eu sei, é um sentimento bom, que eu quero matar.